na linha 225. Oxana, MA 225, confirme já baixar travado. Confirme baixo externo e baixo travado. Gente, 6225, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 09 nós. Tive pouso no zero, grato 6225. Ponte zero, pronto, passaria 2223. Gente, passaria do 2223, visual com o Fokker 100 da Avianca, final do ano zero. Visual, sim. Após a passagem do Fokker 100, alinha e mantém cabeceira 10, o passaria do 2223. 2223. Salvador, bom dia, Rio 5973. Gente da informação, Golf. Rio 5973370, Recife, da Ponto 4. Autorizado Recife, nível de voo 370, vem decolada 10 com curva à esquerda na saída Puca, transição Caju, via Upper 58. Controle opere 119-8 e o transponder 5476. Usado para Recife no 370, pista 10, subida Puca, Caju, Upper 58, aerovia, primeira curva à esquerda. Ponto 198, transponder 5476 para o Rio 5973. Rio 5973, o contagiamento está correto, está pronto para o Tibete de treinamento. Camarada, o Tibete de treinamento, Rio 5973. Solo 47, direita na Eco 121-9. Salvador Ground Azul 4234, stand number 8, request Russian start. Azul 4234, clear to push back startup, report the ready for taxi. Clear Russian start to clear back for taxi, Azul 4234. Sanamia 225, está autorizado para seguir o táxi via Alfa Juliette para a posição 01 do Pátio 1. Alfa Juliette para 1, 119.8. Passarei do 2223, decola aos 49, controle 119.8, bom voo. 119.8. Controle Salvador, bom dia, passarei do 2223. Bom dia, 23, sobe 180, vigilão. 180, vigilância, está livre das restrições? Está livre das restrições, 2223. Caraca, senhor. passando o hotel de Mafapá. Controle, está passando o Hotel Lima Papá. Hotel Lima Papá, na escuta. Hotel Lima Papá, bom dia, está de terno dentro do uniforme para Salvador. Está 6 minutos já fora do circuito. Está com intenções, controle, devido à velocidade constante da autonomia. Direto em Elde, ainda está presente, tem 2 horas de autonomia, em Elde ainda em 1 hora está presente. Instruções e se autoriza a seguir direto em Elde. Já estava com plano para agora às 10h10, de Salvador para Porto Seguro. Devido à autonomia ainda presente, segue direto em Elde. Vai seguir direto em Elde ou vai manter o litoral, confirme? Mantém o litoral para pouso em vez de Salvador, modificar o pouso do Lima Papá para Ilhéus. Copiado, vai cruzar agora o campo até o Lima Papá, tem condições de voar visual na Pura 270? Visual na 270. O Azul 4234, Azul 4234, clear to taxi via Menem, from taxiway India, on 100.1010, contact tower 118.95, 218.1014. Salvador, Rio 5973, para feedback e estacionamento. O Rio 5973 está autorizado para feedback e estacionamento, é um pronto, táxi. Rio 5973, apontará para o táxi 5973. Salvador Tower, good morning, Azul 4234, approaching holding point, runway 10, ready. Good morning, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 130 degrees, 10 knots. Roger, clear, line up and take off, runway 10, Azul 4234. 922, com PFLS, chama a torre 11895, aproximadamente 4 milhas ao norte do alinhamento, é um helicóptero, seu modo tchá. Copiou o helicóptero, a esquerda está sendo notificado. 4299, autorizado LS, a porta estabilizada. Autorizado LS, a porta estabilizada, azul 4299. Estabilizado, avistando no 922. Foi 11895. 11895. Azul 4234, born at 57, call now Salvador departure 119.8, have a nice trip, sir. Roger, we'll call now departure 119.8, Azul 4234, thank you, so long. Já estamos de Morro Chapéu. Salvador departure, good morning, Azul 4234, passing 1500, Puka departure. João 1922, bom dia, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão no zero. Vento 130 graus com 099. Lime pouso pistão no zero, igual no 922. Afirmativo. Ok, não recebo o modo Charlie do aeronave. Mantendo no 5422 no modo Charlie, o Lima Papá. Tá mantendo 500 da GR. Poxa. A bordo, 3 horas e 45 minutos de autonomia, Terra Salvador. Esse 3 tem livre táxi via Pátio 1, Tatuí Índia, ponto espera do 10, chame torre em 118.95, o ajuste de altímetro no 0, no 4, um gol. Atira, tem livre táxi via Pátio Táxi Índia, ponto espera no 0, quando lá, 18.95. Ajuste 1014 para o Rio 5973. O Ecos do Avenida está pronto, cópia. Utilizado Morro Chapéu, nível de voo 085, vai decolada 17, com curva à direita, no corredor Axé, o controle opera em 119.8, e o transponder 5522. Pátio 5? Gente, Pátio 504 a bordo irá manter a restrição de 1000 pés no corredor Axé para seu nascimento e táxi chamará a torre 11895. O ajuste é altímetro no 04. A estabilidade nacional, não visual com helicóptero, azul 1499. Zulu November, bom dia, livre acionamento, chama pronto para o táxi, confirmando é voo de instrução ou transporte de ferro? Era a travessia da Bahia de Cruzão. Afirmativo, o Hotel Lima Papá, autorizado a prosseguir via litoral para Ilhéus, vamos ver que a localidade já está ciente do seu tráfego. A partir de agora tem frequência livre para coordenação local, a frequência de Ilhéus é 120, decimal 10. Ilhéus já está dentro do tráfego, via litoral, informa que após o cruzamento atenderá 2 mil pés, frequência livre chamando nas proximidades, vento de 2010, Ilhéus, o hotel de Mapapá. Obrigado pelo apoio. Até a próxima. Autorização de pouso, 14299. Acionamento de um motor na posição. Gente, dando 3179, sente do acionamento, estamos pronto quando copia. Afirmativo, inicialmente vamos fazer um cheque dos motores aqui e após te chamam para prosseguirmos a cópia, ok? Ok, bem, estou 3179. Salvador, bom dia, voo no 922. Voo no 922, está autorizado o táxi via taxi Alfa Juliette para a posição 06 do Patio 1. Alfa Juliette para o 06, voo no 922. Salvador, bom dia, total 9911, centro de informação Golf para a cópia Fortaleza. Autorizado táxi, aponta para ingresso pistão no 7 Ecos, 190. Está autorizado Fortaleza, nível de voo 3, 1-0, vai decolar 1-0, com curva esquerda na saída Momo, transição frutívia, apesulu 1-9, controle aperem 1-9-8 e o transponder 5543. Autorizado para Fortaleza 3-1-0, via apesulu 1-9, pista 10, esquerda após a decolagem, Momo, transição frutívia 19-8, controle 5543, transponder, total 9911. Total 9911, o cotejamento está correto, chame pronto, push back, acionamento. Chamará para push acionamento, total 9911. Parro meu, Índia November Alfa, muito bom dia. Poderia confirmar, irá prosseguir o corredor forte? Está autorizado Salvador, Salvador, a mil pés, decolador 17, com curva à esquerda no corredor forte. Controle aperem 119.8, eu transponder 01171. Um, 4234, chama Recife, 2685, alterno 12545. 2685-2545, obrigado, bom dia. Charles Camarada Torre 11895, ajuste no 0 no quadro. Autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto, Ecos do 190. Boa tarde, via chegada maré 2010-2014. Ajustado para 2000, pode voar estátua? Mantenha chegada, chama 6213. 6312. Vai manter aguardando a possibilidade de desportar. No solo de Salvador 04, direita 121, decimal 9. Livrando na Fox Azul 4299, solo 121, decimal 9. Solo Salvador, Azul 4299, livrou a pista pela Foxtrot. Azul 4299, autorizado táxi via Alfa Juliette para posição 09 do Patiuno. Autorizado táxi via Alfa Juliette para posição 09 do Patiuno, Azul 4299. Estou no zero, vento 150 graus, 10 mais. Rio de Aplaza 90-05973. Passaria do 2223, chama Recife agora, 1251, aperta 3325. Quer confirmar, Chan? Chama Recife 1251, alterna 13325. 1251, 13325, grata. Cruzulo November, autorizado, decolagem pista 17, o vento 150 graus, 109. 3304, na via Bonfim para 4.000 pés, 14. Negativo, mantenha chegado 3304. 3, decola 06, controle 119, décima 8, bom voo. Salvador, Rio 5973, levando 1600 metros para 370. 5973, sobe 370, sai da PUC, vigilância. Sai da PUC, vigilância, 5973. Zulu Novembro decola de Salvador 07. Acabamos de receber uma informação aqui que é provável que o pessoal esteja inflando um balão aí na orla, ok? Fique atento a qualquer movimentação de balão aí na orla. Chame o controle 119 décima 8, né? Zulu Novembro. Salvador, é o Oceanário 6225. Eu sigo, Oceanário 6225. Informar a saída prevista para Brasília convencional. Ah, convencional seria árvore elefante. Confira. Árvore elefante. Árvore elefante. Meia 225 é o Salvo Autônomo? Gente, eu chequei o plano repetitivo do senhor e tem pra mim DCT Nitsa Sapuíza, então provavelmente será Momo Nitsa. autorizado da presente direto localidade. Echo Zulu November. 6312. Prossiga. Como recebe o controle? 5-5. Grato. Echo Zulu November, controle. Tá 3x3, então. Ok, autorizado direto localidade, Zulu November. Inicialmente no 1500 na minha escuta, Zulu November. No 1500, tá 3.9. Rio 5973, chama Recife 2685, alterna 12545. 2685, 2545, 973. Bom dia. Bom dia. Zulu 2, desvia à direita. Desvios à direita, minha 312. Total 9911, está autorizado, sempre pronto, táxi. Camarada para o táxi, total 9911. Na 3-1-2, essa proa autorizada, interceptar o ILS, repórter estabilizado. E na proa de Duna, vai interceptar o ILS, alma 1, repórter estabilizado. Dia 605, chegada bom, se desce para 2010-2014. Cruzou November 085, autorizado. Tango Eco Zulu November, autorizado ascensão 085. 085, autorizado, Palmeiras. Autorizado ingresso, é a porta alinhada e pronto para decolagem. Índia, November Alpha. Índia, 4000 pés, 3304. 3304, desce para 2000 pés, 1014, autorizado LS, reporta estabilizado. Redução de velocidade agora para 200 pés. Reduzindo para 209, descendo para 2000 pés, reporta estabilizado no LS, 3304 da TAM. Mantera 210 nós, que é a mínima limpa, tudo bem? Sem problema. November Alpha Ciente, mantém a posição. Vida tráfego final da 1-0. Externo, baixado, checado, bom dia, o 6312. Poxa, né, 6312, bom dia, tráfego avistado, livre pouso na 10, o vento 130 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, 6312. Com 3 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, beirando Natal. O total 9910 está autorizado táxi via Pátio 1 ao Taxway Índia. O ponto de espera da 10 vai chamar a torre em 1895, o ajuste de altímetro no 0104. Via Pátio 1 no ponto de espera 1895, com 1014, total 9911. Autorizada a decolagem pistão no 7, o vento 130 graus com 09 nós, Índia, November Alpha. Puxa na M3-1-2 no solo aos 2-2. Libera a direita e chama o solo 1-2-1 no décimo 9. 2-1-9. Torre Salvador, bom dia, tá 3-3-0-4, passou Índia Serra, estabilizado sinal 1-0. Pista 3-3-0-4, continua a aproximação, aguardando liberação de pouso, pista 1-0. 3-3-0-4. 6-3-1-2, liberou na pessoa. O GM-3-1-2, está autorizado o táxi Alfa, Alfa Juliette para a posição 1-0 do Patio. Alfa Juliette, posição? 1-0, 10, do Patio 1. Ok, do Patio 1-0, Alfa Juliette. Então 3304, check 3, livre pouso na 10, o vento 130 graus com 10 nós, então 3304. Baixado e travado, livre pouso na pista 10, 3304, sim. Papa Romeu Índio, November Alpha, decola aos 23, inicia a curva à esquerda, ingressa a perna contra o vento da 10, aguardando para o cruzamento do campo. Vai ingressar na perna contra o vento da 10, para aguardar a transição para o cruzamento do campo, Índio November Alpha. Total 991, bom dia, alinhar e manter, tá com ser 1-0. Alinhar e manter 1-0, total 991. Fala que fez o contato com você, sou o Recife. Cliente. Cliente autorizado pro corredor forte, Índia November Alpha. Solo aos 24, direita 121, décimo 9. 1219, 3304. Solo Salvador, bom dia, tá 3304, livrando a principal. Tá 3304, muito bom dia, e eu prossegui o táxi Alfa Juliette para a posição 04 do Pationo. Alfa Juliette, 04 Pationa, 3304. General, você já aceitou o cruzamento, está na proa de Buraqui. Cliente, corredor forte, aguardando transferência de comunicações, Índia November Alpha. Aguardando transferência, Índia November Alpha. Então 99111, para informação, tráfego Charlie 150, seguindo via linha do litoral norte, mantendo 1.000 pés. Após a decolagem, siga o perfil da carta, mantendo por até 2.000, ou terceira milha. Está livre a decolagem da 10, 130 graus, com 8 nós. Decolagem autorizada, segue o tráfego do aeronave no litoral, total 99111. autorizado LS voo 605? Afirma, autorizado LS 614. 614, VLS voo 605. Então 9911, decola 28, controle agora 119.8, bom voo. 198, obrigado. Índia November Alpha, controle 119.8, bom voo. 198, Índia November Alpha. Diga. Total 9911 no contator da Seda Momo, se manter nível de voo 310. Momo 310, total 9911. Gol no 605, estabilizado, X-Ray 910. Gol no 605, chame torre 1895. 295, 605. Controle, bom dia, Papa Romeo, Indy November Alpha, corredor forte, mantendo 1000 pés. Papa Romeo, Indy November Alpha, mantendo condições visuais, ou no 1000 pés, no corredor forte. Reporte por quantas milhas irá se afastar? Torre Salvador, um bom dia, com 605, estabilizado, LSX-390, baixou e travou, já visual. 1605, bom dia. Tráfego já avistado, tem livre pouso na 10, o vento 130 graus, 109. Depois 90, bom, 60. Papadango Bravo, Kilo Isque, Salvador, Salvador, poderia confirmar o setor que se destina? Intenções? Papatango, Eco, Zulu, November, controle. Chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. Gente, então está autorizado Salvador, Salvador, a 1000 pés, vai decolar no 7 com a curva à esquerda no corredor forte. Controle Salvador, operem 119.8 e o transponder vai ser o padrão. Tá, 3663, autorizada final LS, agora estabilizado. O Oceané está ainda com a Golf, e está na quando tiver autorização, Brasília. Gente, o Oceané 6225, poderia apenas confirmar se fosse negativo RNAV? Negativo RNAV. Gente, o Oceano 6225 como negativo RNAV, por gentileza aguarde só um instante uma coordenação com o controle. Aguarda. Mike Eco Delta, informação em curso é hotel, aguarda a cópia. Beleza. Bom dia, TAM 3179. É, prossiga, TAM 3179. assistente do hotel para autorização de tráfego Guarulhos. Uno 605 no solo de Salvador, 33, libera a direita na Fox, 121, decimal 9. Fox 129, 605, bom dia. Bom dia. Autorizado Brasília, nível de voo 320, vai decolar da 10, com uma curva à esquerda, na saída bomba, após Nizuska, após Buído, após conforme rota. Controle opere 119.8 e o transponder 5554. Então, 3859, aciona a identificação, autorizada chegada BOF, desce para o nível de voo 050. 3859. Eu, Bravo Alfa, após Nizza, após Buído, após conforme rota. Ok. 320 falando 0, chamar a nota aqui, chamar a nota 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Alfa, 10 para o 0, 1, 6, 7. O TAN 3179 está pronto, cópia? 3179 está pronto, cópia. Estou autorizado Guarulhos, nível de voo 340, vai decolar da 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge. Via após o 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle Salvador, operem 119.8 e o seu transponder será o 5535. Autorizado Guarulhos, nível 340, decolando da pista 10, curva inicial à direita, saída da El Leda Bridge, após Bridge voa Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trivi, DCT Postos, controle de saída 119.8, transponder 5535, TAN 3179. Rotando 3129, com o desenho está correto, chama pronto, pushback, acionamento. Chamará. Gente, o azul 4299 aguarda cópia. É que o Delta está na escuta do solo? E se eu poderia confirmar o horário do seu plano de voo? Gente, eu ainda não postou no sistema, só um instante de coordenação. A gente tem livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus com 10 nós, TAN 3663. Livre pouso 10, TAN 3663. Qual que seria a subida prevista aí? Pelo constante do Recife. O Xené 6312 para Recife, saída prevista por Cacaju. Muito obrigado. Otalo 9911, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 2685-2545, 9911 da Total. O Mike Cudal está pronto, cópia. Só autorizado Salvador, Manati, nível de voo a 1000 pés, perdão, decolando no 7, curva à direita, corredor forte, controle, opera. 119.8 e o transponder 0125, apenas confirmando, corredor axé. Mike, com o Delta, o contagiamento está correto, poderia confirmar pessoas a bordo? Estacionamento de táxi, chamar a torre 11895, ajuste de altímetro no 015. Azul 4299, eu tenho um pré-autorizado nível de voo 340, copia? Gente, está autorizado Campinas, nível de voo 320, vai decolar da 10 com curva à direita na saída da El Leda Bridge. Viepa Zulu 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder será o 5557. 2.000 pés, 0.5, 3.8, 5.9. Estabilizado, trip 52, zona 7. Trip 52, zona 7, chame torre 11895. 895, bom dia. Bom dia. Salvador, trip 52, zona 7. Estabilizado no localizador. Trip 52, 17. Bom dia, tráfego já avistado, cheque 3. Portará baixado, checar. 7. Rotan 3663, está autorizado o táxi via Alfa, reportando o antes do bilhete. Alfa, reportando o bilhete, está 3663. Hoje ela é 6312, está autorizado Recife, nível de voo 350. Decola 10 com curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju via Upper Whisky 58. Controle Salvador, operem 119.8 e o transponder será o 5565. Autorizado 350, decola 10, esquerda Puca, Caju, 6312, contagiamento está correto, chama pronto, me tiver que mesa. Poxa, 6225, aguarda a autorização de pushback. Salve, Salvador, bom dia, voo 1923, cliente da hotel. 1923, Guarulhos, aguarda a cópia. Aguarda, Bruno. Confirme, 2000 pés. Sente, Sula para 2000 pés, ajuste Salvador 1095. Trip 5217, baixou e travou? Afirma, baixado, checado, trip 5217. Ciente, autorizado pouso pistão no 0, vento 130 graus com 09 nós, trip 5217. 7. Peso 16, o controle Salvador opere 119.8 e o transponder 5555. O ano inicia a curva à esquerda, ingressa a perna contra o vento da 10, aguardando para o cruzamento do campo. Bravo Kilo Whisky. Outro no meio, controle 198, e o transponder 5923. Gol 923, o contagiamento está correto, chama pronto, pushback, estacionamento. Chamarei, gol 923. Salvador, bom dia, eu tenho 3304. Então, 3304, a informação em curso é a Índia, está pronto, cópia. Ah, ok, tá pronto pra cópia 3304. Estruturizado Brasília, nível de voo 380, vai decolar da 10, com a curva direita na saída Arbor, Elefa, Viel Pesulo 17. Após Apino, após conforme rota. controle Salvador, opere 119.8 e o transponder 5567. Eu tenho a solução da sensorizou nível 380 e a da picola da cadeia, curva direita é da Arbor, aqui no Elefa. Elefa, Arbor, Elefa, Arbor, Vilo 17, Apino, 18198, é o controle 5567, transponder, o TAN 3304. Escutando 3304, cotejamento está correto, chama pronto para o feedback acionamento. Agora pronto para o acionamento, graças a 3304. O TAN 3663 está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 02 do Pat 1. Autorizado a ingressar na Juliette para o posição 2 do Pat 1, TAN 3663. 35217 no solo aos 43, direita 121 na décima 9. Para a direita 121 na décima 9, 5217. Rapaz, já está autorizado, me chama um táxi, 225 Oxanete. Salvador, 3527, Celebrão. 5217, autorizado táxi via Alfa Kilo, Pátio 3 para a posição 03. Alfa Kilo, Pátio 03, posição 03. Controle 119.8, bom voo, Bravo Kilo, isso.